Eu abri mão da certeza pra poder ver com clareza. Vi no sorriso a tristeza, na feiura a beleza, no cansaço destreza, no cinza a natureza. Fui o primeiro a tar pelos meus, juntei todos na mesa. A tarefa não é fácil, mas viver não tem ensaio. E mais o tempo voa e as pessoas vão pra longe de você. Com a desculpa, vida adulta, eu tenho que amadurecer. Mas não quero e nem espero nada acontecer. Não, eu que faço cada traço, como tiver que fazer, como tiver que aprender, tudo que for pra crescer. Durmo tarde, acordo cedo, covarde é quem teme o medo. Sou um livro aberto, sem segredos e sem pesadelos. A vida é linda, vocês que se iludem com modelos. Pessoas seguem exemplos, mas ouvem bons conselhos. Então aqui vai algo que aprendi com o tempo. Seja gentil, mas agrade quem você olha no espelho. Me coloquei dentro de um esquema que não tem volta. Minhas cartas já estão na mesa e dispensei a minha escolta. Não tem volta, não. Estou seguindo meu coração. Minhas cartas já estão na mesa. Eu abri mão da certeza. Cê tá cansada, né? Carrega o mundo nas costas. Te dizem pra amar e transformam seu amor numa bosta. Esquece essa bosta. Também sinto falta de um ombro amigo. Mas menina, saiba que eu tô contigo. Tô contigo de um jeito que não pensaria, que não mudaria, não esperaria que as coisas chegassem até aqui em cima diante de nossas vidas. Vejo em dia cinza, seu sorriso branco, um muro cinzas, grafites pulando, uns se vendendo, outros comprando, ninguém ouvindo, muitos falando, yeah. O mundo sempre dá voltas, e o amor que alguns sentem já se transforma em revolta, e a revolta de outros se transforma em amor. É quando você vê pelo que você lutou. Se valeu, se cansou, se foi mais que pensou, ou menos que esperou. A vida é uma puta, cafetinou, se apaixonou. Coração de vidro, por isso que quebrou. Seja o que cê é, eu sou o que sou. Me coloquei dentro de um esquema que não tem volta. Minhas cartas já estão na mesa e dispensei a minha escolta. Não tem volta, não. Estou seguindo meu coração. Minhas cartas já estão.